Avião 01 no... Avião 01 no 500 pés com sua visagem, prossiga para a linha do litoral devido a um Airbus 320 está na aproximação da pista no zero. Ok, já está... Está no momento 4 milhas de Simbra, já vai ultrapassar Simbra. Sua autorização, bloqueia Pituaçu e vai prosseguir por sobre o continente. Prossiga para a linha do litoral, quando a passagem com o Airbus 320 passar através do seu uso, será autorizado. Prosseguir para o destino. Ok, obrigado. O destino é patrulhamento. Eu estou prosseguindo para a linha do litoral. Obrigado. Ok. Guardião 01, ao controle Salvador. Prossiga. Agora confirme para o Obsec, já ultrapassou Simbra e pretende retornar para o continente. Ok, mantenha ainda a linha do litoral guardando instruções, Guardião 01. Qual possível será instruído prosseguir para o continente? Tá bom, eu já ultrapassei Simbra, céu. Eu não estou mais no ILS. Por gentileza, mantenha a linha litoral, Guardião 01. Quem chamou? Com 1601. Guardião 01 está avisou com o Airbus na final da 10? Estou avisando com o Airbus, mas não estou na final não. Está aqui as nossas 3 horas, está bem afastado de Simbra ainda. Mati, está na final da 10, a 7 milhas da pista da cabeceirona 0 e a 3 milhas de Simbra. Pois a passagem do mesmo, o senhor está autorizado a prosseguir para o continente. Confirme o setor que irá sobrevoar. Vou sobrevoar Salvador, senhor. É patrulhamento, operação policial. É a Salvador inteira. Sente, após a passagem do mesmo, o senhor já prosseguiu. Já passou. Afirmativo, está autorizado. Estou na vertical do Shopping Salvador e ele está na vertical da Mata Escura. Cruzeiro 2797, essa é a unificação, chegada a mar e desse mantém a 050, ajuste 1012. Salvador, boa noite, TAN 3897, decolado. TAN 3603, completo final, chame torre, 1 no 8, décima meia dúzia. 3897, contato radar, submantendo 340, saída da EL. 340, quando possível, da EL. Cruzeiro 2797, controle. Afirmativo, está na escuta? Está autorizado a voar a posição Mari, mulher. Mari. Corrente Salvador, está 3603. Salvador, está 3603. Livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 13 pontos. Livre pouso, está 3603. POB 73, autonomia de 4 horas, Campinas. 73 a bordo, é isso? Uton, 73. Ok, copiado no 601, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1186, o altímetro 1012. 1012, Juliette Alfa, 286, obrigado, boa noite. Solos 40, livra direito no 219, boa tarde. Go ahead, sir. We have a traffic at 12 o'clock, 7 miles. Maintain 500 feet off of Sierra 50. Same bound. Thank you, man. I have a traffic in sight, 5266. Salvador, gol 1601, pronto. Bom 601, na linha decola, pista 10, vento 090 graus, 10, nós. Está com livre decolagem, pista 10, gol 1601. Na 603. É. Livre para seguir parte 3, após parte principal, portão 07. Cuidado com portão 07, 3603. Está livre de restrição de altitude e velocidade. Eu penso cumprir só as restrições laterais. No gol no 273, no 03, pushback acionamento. Obrigado, gol 273, chame táxi. Chamo táxi, 273. On an ILS, trip 5266. Roger, pass now, Duna intersection, complete the procedure and contact now tower 118.6. 118.6, thank you, man. Thank you, man. Radio 01, controlling. Duna trip 5266. 3 miles from auto marker. Roger, trip 5266, flight land runway 10, wind 090 degrees, 11 knots. Clear to land, runway 10, trip 5266. Controle 1198, bom voo. 1919, obrigado, 601. 198, ok? 198. Então, 3897, controle? Na escuta, 3897. 197 Galeão, nível 380, está autorizado, aerovia para o Whisky 50 até B10, para a Índia Delta Eco Victor, após intercepta para November 857, até Porto Seguro, sem Golfo Romeo, após Upper Zulu 16, até Gruff, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14, até Toquim. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5046, frequência do controle 119.8. 3197, Tancente autorizado, Galeão, 380 nível, vai decolar da 10 com primeira direita na Dael, Leda, Bidev. Primeira aerovia para o 50 após Bidev, é para November 857, Porto Seguro, Aperzulu 16, Grupo, Aperzulu 4, Tolkien. 5046 no transponder, 198 no controle. Barrete, chame pronto, portão 08, ajuste 1012, na 3197. Para o táxi, Gol no 273, está com 153 a bordo, 3 horas, alterna Campinas. Alfa, ponte espera no 0, torre no 86, ajuste no 0, no 2, tem um bom voo e boa noite, Gol no 273. 1012, Índia Alfa, ponte espera no 0, 286, obrigado, boa noite. Solo Salvador, Gol 1940, na posição 04 para pushback, acionamento. Autorizado, Gol 940, chame táxi. Chama na táxi, Gol 1940. Salvador, boa noite, Gol no 273, pronto, ponto de espera no 0. Boa noite, Gol no 273, a linha mantém pista no 0. A linha e mantém no 0, Gol no 273. Salvador, o Gol 1940 vai manter a posição e chamar na Paraná. Recente. 3219, obrigado, boa tarde. BP 5266, livrou na sua escuta. Boa noite, 3566, táxi livre, Alfa, após quilo, pátio 3, previsto posição 03 do pátio 3. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Fio ativo, Alfa, quilo, posição 03, vai ficar atento ao sinalizador, o 5266. T797, após TAP, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 12, informe estabilizada. 1-7. do Guardião 01. Prossiga. Radial 337, pronotatória, 7000 Salvador, Vila Alco Campo. Ok, agora em coordenação, prossiga para o final da 17, agora em coordenação. Confirme. Prossiga para o final da 17, agora em coordenação, junto às torres. Aproando o final 17, a escuta para a coordenação, Radial 01. Guardião 01, chame agora a torre Salvador na frequência 118.6 para o ingresso do circuito. Estou em Salvador, 7:26 para ingresso e coordenação. Um abraço, boa noite. Boa. 19:08, uma boa noite, senhorita. Boa noite, Salvador. Gol. 1273, cruzou 1200 metros. 1273, contato radar na decolagem. Sua para nível 360, saída da Elma. 360 na DAEL. 3, é possível prosseguir direto para o GRAE? Afirmativo, reporte no solo do GRAE, vento 090 graus, 139, guardião 01. 090 com o 3, apontará no solo controlado, parte do GRAE. Uno 601, chame agora o centro Recife na frequência no 288 ou termo 3325. 288 ou 3325, Uno 601, boa noite, obrigado. Guardião 01, no Ciente, seu solo é 53, frequência livre, boa tarde. Equador, Força Aérea 2717. Força Aérea 2717, passa a Duna, completo final do procedimento. ILS X-Ray, chame torre, na frequência 118, acima meia dúzia. Frequência 118. Meia dúzia. Final de 5 milhas. Certo. Confins, Sierra Bravo Charlie Fox. Track level 400. Via Upper Zulu 16. Departure runway 10. After departure, right turn. Dial departure. After Lida. Then direct bridge position. Bravo Romeo India Delta Echo Bridge. After intercept Upper Zulu 16. Keep the squawk code 5041. Control departure frequency 119.8. 8 flight level 400 to Confins via uniform Zulu 16. After takeoff to runway 10, right turning. Dial departure. After Lida, then direct bridge. Bravo Romeo India Delta Echo. After interceptor Upper Zulu 16. Squawk 4041. And Salvador Control 119.8. 5241. Just squawk code 5041. Trip 5241. And the ultimate set 1012. Call me, we're ready for push and start. Everybody, sure. 4041, a report for ready for setup. Salvador, muito bom. T3197-18 para push acionamento. Autorizado, T3197, chame táxi. Autorizado. 3, chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterno 3325, está passando agora o nível 170. 2882335 para o 360. Um abraço, tchau, tchau. Força Aérea 2717, final de 5 milhas, visual. Força Aérea 2717, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, no 19. 107. Solo Salvador, gol 1940, posição 4 para pushback acionamento. Autorizado, gol 940, chame táxi. Está livre, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, gol 9940. Área 2717, solo 59, autorizado backtrack via pista, só confirmando, é parte de autoridades? Vivo. Ciente, backtrack via pista, autorizado. Backtrack pela pista, parte de autorizado. Claro, táxi está 3197 com 83 a bordo, autonomia 0415, alternando Campinas. Taxi Pátio Juliette Alfa, ponto espera 1186, torre ajustando 012, bom voo e boa noite, Santa 397. Pátio Juliette Alfa, ponto espera 1186, 012, obrigado, boa noite. Para o táxi com 165 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão, gol no 940. 940, táxi via Índia, aguarde para ingressar na Alfa, passagem do aeroporto da TAM. Após vai segui-lo via Alfa com o número 2 no ponto de espera. Quando pronto, torre 1186, ajuste no 012, então bom voo, boa noite, gol 940. Táxi via Índia Alfa, vai aguardar na Alfa o tráfego da TAM. É o número 2, quando pronto, 2, 1186, ajuste no 012, gol 1940. Com a informação Sierra. Gol 1884, oceano de educação, via chegada à mar e desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0, 1, 2. Via mar e até 2 mil comidores, gol 1884.